Beleza, pessoal? Começando aqui mais um podcast, dessa vez um pouco diferente a introdução do que vocês já estão acostumados. Essa introdução aqui vai ser diferente porque o André não vai poder participar do podcast, então a gente vai pegar a opinião dele sobre os temas nessa introdução aqui agora. Beleza, André? Fala aí, pessoal. Aí você pode gravar isso aí na abertura. Fala aí, pessoal, beleza? Beleza, cara. Beleza. É pra gente Com responder? nós, né? Na dúvida, achei que ele tava falando com o público. Não, acho que não tem público. Eu conheço. Essa turma dos. Como que é? É dos camarotes? É os que eu mais conheço. É, assim, tipo, de quantidade. Ó, vamos lá. O dos camarotes, assim, o que eu conheço: a Bruna Grifal, o Fred, a Kay Alves, o MC Guimê e esse Gabriel Santana. Eu já ouvi falar. Eu não sei o que ele faz, mas eu já ouvi falar dele. Caraca, mano, tu conhece uma galera, velho. Você faz alguma ideia de quem são essas pessoas, ô Diego? Eu só conheço o Guimê e o tal do Fred lá. O resto, absolutamente nenhum. E assim, quando eu falo conheço, é tipo, eu não conheço nenhuma música do Guimê, porque eu nunca ouvi. E nunca assisti nenhum vídeo do Fred, mas eu já vi a cara deles, tá Eu já ligado? vi bastante vídeo do Fred. E é Desses, o só. que eu mais conheço é o Fred. Eu sei que a Bruna Grifal é uma atriz, mas eu nunca vi uma novela com ela. Eu sei que a Kay Alves é uma jogadora de vôlei, mas eu também nunca tinha um jogo dela. Eu sei que a MC Guimê é um cantor, mas também nunca ouvi uma música dele. É um Mas funkeiro, né? você nunca viu MC um Guimê. jogo da Kay Alves, mas você já viu alguma coisa dela que não seja do jogo? Sim, eu tô ligado que ela tem uma conta. O OnlyFans dela, acho que é um dos maiores do Brasil, se eu não me engano. Ah, então você já viu o OnlyFans dela? Não vi o OnlyFans dela Sim. porque eu não sou assinante, mas. Mas se alguém quiser pagar uma assinatura aí, a Ou gente vê. compartilhar, ou compartilhar aí a assinatura. Falar nisso, um abraço pra Pamela aí, hein? Que tá assistindo a gente agora. Que é assíduo ouvinte. No caso aqui, você conhece muita gente. Eu só conheço o Fred e o MC Guimê. E o que você acha que desses daqui tem mais chance? Cara, pelo carisma, o Fred, com certeza. Mas é porque eu conheço ele, eu acho ele um cara carismático. Mas aí, o pessoal, ó, eu não. Era bom o Fábio dar o parecer dele, porque eu não sei como que é esse esquema de jogar o Big Brother, eu não acompanho muito. Porque, assim, de atitude, pelo menos de vídeo de atitude que eu vi, a Kay Alves tem uma atitude assim da hora, mano. Olha que eu curti, assim. A atitude de querer jogar, tá ligado? Vai, tipo, mano, vai agitar as coisas. O Fred, eu não acho que ele tem atitude de BBB, tá ligado? Ele não vai agitar nada, não vai arrumar treta. Será, mano? Cara, eu acho que é o seguinte: a última edição do Big Brother foi a que o pessoal mais reclamou que não teve treta, que foi a edição mais água com açúcar. Eu acho que o pessoal tá louco pra ver treta esse Big Brother. Foi o que falaram, Quem assim. causar as tretas? Não, quem agitar, assim, sabe? Quem não for quem causar as treta, o cara que causar as treta, tipo, se tivesse uma Carol com K, que fosse meio que a vilã, ela seria a favorita. Nesse daí vai, tipo, meio que inverter. Entendi. Eles não vão quem. O público, eu acho que não vai votar em Mas sabia que em todos os quem países, tirasse. geralmente o público gosta mais dessa pessoa, tá ligado? Do vilãozão, do cara que joga por tudo, tá ligado? Que manipula. Em qualquer país o pessoal Menos prefere no essa. Brasil, né, cara? É, menos no No Brasil. Brasil, esse cara vai bem até a final. Aí chegou na final, quem ganha é o coitadinho. Sempre. É. Ah, mas teve um cara que ganhou assim, não teve? Como que era o nome dele? Aquele que era lutador de alguma coisa, de Muay Thai, que era um careca com os dread. Careca com dread? Marcelo Dourado. Marcelo Dourado. Esse aí não ganhou? Esse cara? Ganhou. Ele voltou, sei lá, ele já foi mais de uma vez, eu não lembro direito da história. Eu acho que eu assisti o primeiro dele, que eu ainda assistia nessa época. Mas aí eu sei que ele voltou e ganhou, e aí eu já não tava assistindo mais. Que tinha a máfia dourada, Não né? sei, aí você que tá dizendo, não desconheço essa parte, mas pode ser. Eu acho que o público mudou um pouco. Aqui, mas quem você acha que vai ganhar? Você não falou. Cara, eu particularmente curti a Kay Alves. Assim, sabe? Eu pensava que ela era só mais uma dessas minas que, tipo, ah, Mais um rostinho é bonito, mais um né? rostinho bonito, tal. Mas eu achei uma mina de atitude, tá ligado? Eu curti ela. Eu não achei nada do Big Brother, tá ligado? Então eu só vi o vídeo dela de apresentação comparado com. Eu vi o vídeo do Casemiro comentando os BBBs. E eu ouvi o podcast do Malfatti falando dos BBBs também. Mas só que, tipo, eu não ouvi o que saiu hoje, qual era a opinião deles. Então, a minha opinião estava sendo basicamente no que eu vi no vídeo lá do Kazé. Você tem muito mais embasamento do que eu. E quem que você acha que vai ser cancelado? Cara, tem potencial o cara que pegou a Luísa Sonza e a Anitta. E o cara que é o agroboy lá, o bonitão, Agroboy, Gustavo. adoro. Gustavo. Esse, o Gabriel e o Gustavo têm chances potenciais de serem cancelados. Sim, tem um Christian aí, um empresário Um que. empresário? Quando eles falam empresário, é tipo, é o quê? Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara tem uma barraquinha de açaí, vende coco na praia. Empresário. É, eu tenho um canal no YouTube. É um empresário. Da hora. Não, você é youtuber. Ah, youtuber? Mas ele vende camisetas, cara. Mas ele vende camisetas do canal. Ele é empresário. É empresário, é empresário. Você não conhece a história dele? Tá julgando aí. É que nem o Diego mencionou, certamente, né? Claro, eu não lembro, mas devo ter mencionado em algum momento. Que são pessoas gordas, não ganham Big Brother. Tanto é. Ih, tá falando isso quem é você, hein? Não sou eu, não. Vai lá. Tanto é que nenhum candidato aqui é Não sei gordo. disso, não. Outra galera que não ganha Big Brother, mano. Outra galera que não vai ganhar nunca. Agroboy não ganha Big Brother. Então esse Gustavo aqui tá fora. Outra galera que não ganha Big Brother. A gostosa do programa, o gostoso do programa. Esses não vão ganhar. Calma aí, tá, não, beleza. Primeiro. Olha, o Domini, desculpa, mas o Mas, Domini calma era aí. gordo O e ele que ganhou o que é um BBB3. agroboy? Define. A Cida era gorda e Não, o ganhou Domini o BBB4. não era Era gordo sim. gordo, não. Não era. Não, não Ele era era gordo. gordo. Ele não era gordo, mano. Não, não. A Cida era Ele não era gordo, gorda mano. e ganhou o Não, BBB4. era. Não, mas A era no Mara limite, eu Viana. aceitava. O cara não era gordo, A velho. Mara era Não, a Viana. Cida não é do BBB, é do No Limite, não A era? Cida era Não, a Cida. torcida, eu ganhei o BBB4. Não. E a Mara Viana ganhou o BBB6. Era gorda. Não, ó, a Cida não era gordo. Cara, não Quem que é sei. Mara Viana, pelo amor de Eu tô Deus? Quem pegando que a é Mara lista de Viana? candidatos. A Cida, até a Cida lembro. Cara, eu Ela era tô vendo. gordinha. Ela era gorda. Era, todos esses. Nenhum era muito, muito gordo. Estamos Não. falando gordinho. É, Mas assim, uma faz coisa. 20 anos. Você pode pensar, quase 20 anos. Pô, mas é. Mas o Domini não era gordo, não, cara. A Cida era mais que ele. Mas era. O Domini era. Ainda assim, ninguém era muito gordo. Mas ela é gorda e pobre, então uma coisa anula a outra. Então ela pode ganhar. Muito bem observado, Diego. E no caso do Domini, eu pensei que você ia mencionar que ele é agroboy, o Eu Domini. também. Eu tava esperando isso. Não que ele era gordo. Não, ele tá longe de Mas. ser. Primeiro, o que é um agroboy? Eu não sei o que é um agroboy, cara. Eu tô muito perdido. É o cara da fazenda? É um cowboy? É, cara, eu acho que o cara é o cara bombado do interior, né? Basicamente, né? Tá, eu não sabia. Bombadinho, é, que usa as paradas dos cavalos nele mesmo. Que usa as paradas do cavalo nele mesmo. Da hora. Eu não sabia dessa. Uma pessoa que é muito, tipo, a gostosa do Big Brother, ela não vai ganhar também. A Grazi não Ah, ganhou, né? então. A Caraca, Grazi mano. Não, a Grazi não mas ganhou, ela mas ganhou pera na lá, mano. Eu vida. tô com a lista de Big A Sabrina Brother não aqui. ganhou também, mas ganhou na vida. As gostosas ganham de outra maneira. Mas ganham. Não, gente, calma, ó. Pera lá. Vamos voltar a esse negócio aí de novo. Primeiro, o alemão, ele não é um agroboy, mas ele é bombado e ganhou. Era o gostosão do Big Brother. Esse cara era o. Eu vou fazer um badumts aí, que ele era o pica. Ele Eita. pegou as duas gostosas do Big Brother, que é a Fanis e a Iris É Stefanelli. verdade, a mineirinha. Cara, teve uma porrada de mina da hora que ganhou aqui também. Inclusive, a Juliette ganhou. A Ela é Juliette da bonita. hora. A Bruna Grifal, eu acho que ela é a gostosa do programa, né? Não, ela é a bonita. Ela não é gostosa. Porque se você for pegar por gostosa, e a gente vai tomar uma porrada de cancelamento agora, Larissa, de professora de quem educação ouvir. física. Não? Ah, Larissa, Vai Larissa. ser, né? Vai ser a que eu falei que vai ser campeã. Como que é o nome Kay dela? A Alves, jogadora de Kay vôlei. Alves, exatamente. Kay Alves. Kay Alves é, eu acho. É que assim, tem muito, né? Esse Big Brother assim, os caras escolheram a dedo, assim, Ah, mano, eles o. colocaram um maluco que é atendente de farmácia, cara. Eu tô vendo aqui. Aí, fudeu. Não escolheram tanto a dedo, não. Cara, o cara que ganhou o BBB passado, ele era o gostosão também da casa, não era o ator lá que ganhou o Eu não lembro da lista do ano passado. Arthur Aguiar. Ele é fortão também. Tá furada a sua teoria. Eu acho que se eu for jogar pela cara, eu diria que o farmacêutico sai de Alagoas. Eu vou te falar o nome dele, só um segundo. Eu vou achar aqui de novo. Bruno, ele tem cara de que nunca vai ganhar nada na vida. Muito bem observado, gente. Desculpa. Mas ele tem cara, tipo, os outros tudo tem cara de, ah, talvez, mas esse cara tem cara de que, porra, coitado, eu acho que nunca vai ganhar nada na Muito vida. bem observado. Nada. Mas nem no bingo, nem no bingo. Se Jesus está comigo, contra mim ninguém será! Contra mim ninguém será! Um, dois, três, Santa Cruz! No flow, desse jeito. Salve Brasil! Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou? E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. Salve. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor. Mão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. Vai. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Beleza, pessoal? Começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E, desta vez, para discutir BBB, fazer as previsões e também algumas análises dos candidatos, por que não, estou aqui com André. Fala aí, galera. Não por muito tempo, ele tem hora para sair, mas já gravou uma parte boa. Vocês ouviram já, provavelmente. Fábio. Fala, galera. Esse que promete ser especialista. Eu tava vendo o BBB, pô. Eu mandei mensagem, falei, ah, não vai ter, aí fiquei assistindo. Caramba, o cara até desliga do mundo quando assiste. Vocês tinham que ligar, pô. Boa. Ele bota em modo avião. Ah, pra não ser incomodado. E o seu correspondente internacional, Diego Queirobon. Prazer estar aqui de novo, galera. Vou dar minha opinião baseada em porra nenhuma pra vocês hoje. Aproveito. Boa! E eu, seu rosto de sempre, Gustavo, fiz uma análise de cada participante individual com as características principais e vamos discorrer sobre eles agora. O André vai fazer 5 minutos só? O André falou aí, ó, ele deu alguns palpites já, ele falou que quem é bastante, tem uma bastante chance aí de ganhar é a Kay Alves, que era uma jogadora de vôlei aí. Tem bastante, tem uma personalidade muito grande. E ele falou que quem ia sair na primeira semana... Quem que ia sair na primeira semana, André? Eu chutei dois aqui. Eu tô entre o Gabriel e o Gustavo. Gustavo, que é o Agroboy, e o Gabriel, que é o que pegou a Anitta. Vocês realmente não assistiram... Vocês realmente não assistiram nada do primeiro episódio, né? Não. Não. Já teve o primeiro episódio inteiro? Ó, esse é o Diegão. Já. Eu tava assistindo o segundo agora. O que acontece? Eles começaram o Big Brother acorrentados uns nos outros. Um camarote com um pipoca. E eles estão nesse momento em dupla, né? Vão passar a primeira semana inteira em dupla. E o primeiro paredão vai ser em dupla. E a dupla vai ser eliminada. E a Ki Alves, que vai ganhar o Big Brother segundo André, está junto com o primeiro a sair. O Gustavo é o Agroboy. Puta que pariu. Então quebrou meu. Então a gente realmente não sabe o que tá fazendo. É isso. Bacana. Que bom. Que bom. Não, mas tem uma informação que eu não que eu acabei não falando, que os dois vão ser teoricamente eliminados, mas eles vão para uma sala secreta. E dali só um dos dois vai ser votado. O público vai decidir entre um dos dois para sair. Ah, então a gente tá certo, cara. Você tá só fazendo a gente se sentir mal. Então tá tudo ok. Mas é que o André, ele colocou o primeiro a sair junto, que tá grudada junto com a que vai ganhar. Muito esperto ele, porque se for os dois depois pra salinha separada, a que vai ganhar não vai sair. Ele aumentou as chances dele, cara. Acho que não. Não aumentou não, Diego. Eu acho que não é assim que funciona não. Mas é, você tem teu ponto aí. Mas se você tá sempre em dupla e tem duas, tem 50% depois, o André, se a dupla dele for pro paredão, já ganhou. Porque a outra vai ganhar. Não sei se fez sentido o que você falou, mas tudo bem. Eu vou aqui falar então agora sobre... Vamos aceitar e seguir a vida. Vamos aqui falar então aqui sobre todos os pipocas, ó. Eu anotei, fiz uma lista completa aqui de todos os pipocas e todos os camarotes. Diego, começar aqui pela Paula. A Paula, ela participou da Casa de Vidro. Falando um pouco da Casa de Vidro, a Casa de Vidro foi, tipo, duas mulheres e dois homens. Aí uma mulher e um homem tinha que ser escolhido pra entrar na casa. Quem foi que entrou? Cara, entrou essa Paula. Essa Paula da Casa de Vidro e também entrou o Gabriel, que pegou a Anitta lá. Da Casa de Vidro. Então o Gabriel, putz, vai ficar. Temos a Paula dentro? Olha aí, Diego. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Eu não estaria pra brincadeira aqui, não. Eu não vim pra brincar, rapaz. Então, o André, esse Gabriel aqui, que ele pegou a Anitta, ele não vai sair, cara. Porque ele já tá com quase 500 mil seguidores. A Paula tá com mais de 500 mil. A Paula, ela entrou e entrou muito bem, tá ligado? E esse Gabriel que pegou a Anitta, eu acho que ele tem uma postura. Eu acho que ele vai ser um forte candidato aí pro futuro. A Paula também. Ambos vão ser fortes candidatos. Tem uma galera que se queima por ser bolsonarista. E esse Gabriel é um dos bolsonaristas aí. Ele seguia todo mundo ali do Bolsonaro e tal, e ele deletou todo mundo. Aí teve até o filho do Bolsonaro postou falando: ah, ele me seguia, esse cara aí, só que agora ele parou de me seguir, ele é vendido pra Globo, sei lá o quê. Já rolou umas polêmicas dessa daí com esse aí, rapaz. Deu a imagem. Então agora ele vai estar mal visto dos dois lados, né? Não vai estar, não. A verdade é que eu acho que passou as eleições, o Gustavo até tinha feito essa previsão no passado, eu falei que não era bem assim, mas eu acho que o Gustavo estava certo. Passou as eleições, vai dar uma aliviada assim um pouquinho esse tema, pelo menos nessa época de Big Brother e Carnaval, vai dar uma aliviada um pouco. Eu acho que esse tema, ele só pega, talvez, no começo um pouco do Big Brother. Daqui uma, duas semanas já... É, exatamente, já... esse cara entrou, ele já passou ele por uma... Ele já faz um monte de coisa lá dentro e as pessoas começam a ver pelo que ele faz lá dentro, não pelo perfil dele lá fora. É, eu concordo. Entendi. Vamos começar a odiar ele. O campeão do Big Brother passado foi o que traiu a esposa 14 vezes, né? 14 vezes que sabemos, né? Exatamente, exatamente. Então o pessoal não tá ligando muito pra esse negócio de cancelamento. E eu tinha falado outro ponto importante. Por ser bolsonarista, acho que 80% dos participantes aí são. Eu acho que não vai atrapalhar, não. É, eu também acho não. E eu falei pra eles, ô Fábio, também, antes de você entrar, que essa edição do Big Brother, o público vai procurar alguém que movimente a casa, que busque a treta, que busque ser, tipo, não ser... ser o contrário de planta lá, tá ligado? Ser o cara que vai buscar conflito. Sim, o Fred, sim. Eu acho que sai atrás. A planta é bem mal vista. O que sai atrás? O Fred. Planta quer dizer que não faz nada, isso? Planta é tipo um isso, um que vegetal. Fica no canto da casa, assim, parado, isso. Entendi. Então, o Fred, ele diz que ele quer entrar pra jogar, assim, no sentido de ser estrategista, combinar vozes e tudo mais. Isso já não é ser planta, né? As plantas, que foi bem criticada aí nos últimos Big Brothers, é aquela galera que nem joga, tá ligado? Chega assim, vou votar em tal pessoa por afinidade. Aí, tipo, tem um puta complô na casa pra votar na amiga dela, e um outro complô pra votar em outro cara... E aí ela fala, eu vou votar nesse último, tipo, vou queimar o voto em qualquer um aqui por afinidade. E não fala nada, tá ligado? Isso é uma planta. Agora o Fred, ele vai jogar no sentido de ser estrategista, não vai ficar brigando com ninguém, mas ele vai ser estrategista no jogo dele. Você acha que o Fred é forte? É, ele já ganhou a primeira prova, né? Não deve fazer mais que 40 quilos no supino. Não. O Fred, mas ele é forte. Mas você acha que ele é forte, Fábio? Tipo, um competidor forte pra ganhar? Eu acho que não pra ganhar. Eu acho que esses muito famosos aí é difícil ganhar. Mas eu acho que ele é bem forte pra seguir por bastante tempo, assim. O pessoal com certeza vai correr de um paredão com ele, com certeza, assim. E eu acho que também o que... Essa galera aí, Casemiro... é, jogador de futebol, tudo, assiste Big Brother, tá ligado? E vai torcer pro Fred. Vai fazer uma. Vai fazer um puta time aí. O Magalzão tá torcendo pro Fred. O Cristiano Ronaldo, eu vi hoje aqui, o Cristiano Ronaldo tem 535 milhões de seguidores, um negócio assim. E ele segue 500 e poucas pessoas, ele segue o Fred. Caralho. No Instagram. Sim. Cristiano Ronaldo. É o louco. É. Esses daí, ó, são as pessoas que estão entrando já muito forte. A Paula, que ganhou a Casa de Vidro. O Gabriel, que ganhou a Casa de Vidro. Ou seja, ele já tem uma certa... Quem são esses caras? Eles não são camarote, não, né? Os da Casa Pipoca. De Vidro. Não, não. Normal. A casa, Pipoca. A Casa de Vidro é só, tipo, eles botam duas mulheres, dois homens, e aí um dos homens vai entrar pra casa e uma das mulheres vai entrar pra casa. A mulher que não entrou, Diego, foi super cancelada, tá ligado? E ela nem entrou. E ela foi super cancelada. E o cara também, o outro cara que não entrou, mano, o cara era extremamente afetadíssimo, velho, tá ligado? O cara queria fazer... É que ele parecia o De Bruyne, né? Ele pulos lá, cabelo, o Mitchell, lá, cabelo laranja. O Mitchell da Modern Family. Do Modern Family. Agora, agora eu posso falar. Parece verdade. Agora a gente tem uma categoria nova, que é ex-aspirante a BBB, né? Cara, é incrível. Como é que é? É verdade. Ex-aspirante a BBB. Essa galera que sai da Casa de Vidro? É, tem três ex-aspirantes a BBB. Essa mina aí que foi super cancelada, tá ligado? E esse cara aí, que é o cara que parece o Bicho. E o Magalzão. São três aspirantes a BBB. Pô, agora, deixa eu te perguntar. A Casa de Vidro, como é que funciona? Eles ficam lá na Casa de Vidro? E se eles quiserem ir no banheiro e dar uma cagada, como é que faz? Acho que tem um banheirinho ali. Eu não mas não é dentro da Casa de Vidro? Deve ter. É, põe umas cortinas num lugar, deve ter, mas não é possível. Quanto tempo eles ficaram lá? Porra, aí ia ser demais. Não, tem que ter alguma coisa, cara. Não, deve ter um quadradinho ali que eles só fazem necessidade e saem de novo. Porque ele... Deve ter. Se ele quiser ficar ali sentado, escondido por um tempão, ele pode. Mas a ideia dele é interagir o máximo possível e pra entrar no Big Brother, né? Mas essa mina aí, mano, ela deu sorte de não ter entrado, aquela outra lá que foi cancelada. Porque se ela tivesse entrado, puta, ia ser muito cancelada. Essa daí só foi um pouquinho cancelada e foi embora, tá ligado? Sumiu. Se bem que... Mas por quê? O que ela fez? Ela teve uns tweets... É porque ela torce pra um time, ela é parte de um time de League of Legends chamado Ilha da Macacada. Aí ela teve uns tweets lá falando negócio de macaco, tá ligado? E aí não sei se relacionaram a racismo e foi uma confusão, né? Ai, ai, ai. Muita confusão. Eita. Aí, mano, se ela tivesse entrado, ia ser pior pra ela. Se bem que, mano, eu acho que a galera do Pipoca, acho que tudo bem ser cancelado, tá ligado? Tipo, ninguém nem conhecia a pessoa, vai continuar sem conhecer, tá ligado? O negócio complicado é os camarotes ser cancelado. Sim. Isso é verdade. Você veio sem nada, você não tem nada a perder, né, cara? Você chegou sem nada, você não tem nada a perder. Agora, se você tem alguma coisa antes de sair sem nada, aí que é mais. É, realmente. Galera, eu vou... vazar agora. Falou, mano. Vai lá então, valeu, André. Valeu, André. Agradecemos a participação. Hein? Valeu, pessoal. Um abraço. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar, ego. Do flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou. Isso mesmo. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit. RR tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit. RR tem também. RR tem também. Continuando aqui a lista dos pipocas. Tem esse César Black, Diego. Ele é enfermeiro. Aliás, tem outra? Gente da medicina aqui no Big Brother. Tem muito de medicina. Muito. Biomédica, verdade. Médico, enfermeiro. Muito, muito, muito. Só tem galera da saúde aqui. E ele... Eu botei aqui, escrevi aqui do lado, é o Baiano Default. É. Por que ele é o Baiano Default? Pensa no Baiano aí, Diego. o mais estereótipo possível. É ele. Qual que é o nome dele? É o Cesar Black. E ele escreveu o seguinte aqui, ó. Ele, aliás, tem uma frase aqui que ele falou na lista de apresentação dele, que é o seguinte: sou safado. Parabéns, Cesar. Que bom você. Continuando a lista aqui de participantes. Tem o Ricardo. Ricardo, ele é biomédico. E ele é chato com limpeza, Diego. Ele falou aqui na apresentação dele que ele é chato com limpeza. Mas tem um agravante aqui, ó. Ele é calvo. É. Ah, então não tem que querer nada, né? Ele é bem calvo. Ele é o cara que ganhou a primeira prova, que tá acorrentado com o Fred. Calvo aos 30, ó. Calvo aos 30. Ele é chato porque ele é calvo, cara. Isso meio que acaba com o humor das pessoas. Sim. Inclusive, só pra falar, esse Ricardo e o Fred já estão imunes. Eles não vão sair na primeira semana, tá? Se alguém for indicar eles, não indica. Boa. Não, beleza. Não vão sair. Sara Aline é a próxima. Ela é psicóloga e ativista de diversidade. E eu botei aqui do lado dele aqui que ela fala muito. Ela botei aqui, fala muito. Ela... Putz, eu acho que ela devia sair. Eu não acho que ela vai sair, mas ela devia sair. Porque eu não gosto desse tipo de gente. Ativista de cu é rola, mano. Não, ela trabalha como analista de diversidade para empresas, tá ligado? Que a empresa quer mostrar que ela se importa e ela trabalha como que a empresa vai... Ela vai ajudar a empresa a como mostrar que importa com a diversidade, tudo bem. É tipo isso. Entendi. Então, o nosso apresentador teve um lapso e ele não sabe ler. É isso? Não é ativista, é analista. Ah, analista. Pode ser. Mas ela é chata, entendi. Hein, Diego? Ela é chata. É puta ou mina chata, velho. Na apresentação dá pra ver que ela é chata. Eu não gosto desse tipo de gente. Tem uma outra mina que é realmente ativista, mas é do camarote. Qual que é? Não, eu vou falar já então dessa daí, ó. Eu falei da Sara, a que é ativista do camarote. Mano, esses camarotes tá muito fraco. Pegou uma galera... É a Domitila Barros, né? Domitila, olha só o que ela é. Ela é modelo e ativista do meio ambiente. E por que que ela é camarote? Porque ela foi a primeira imigrante negra a vencer o Miss Alemanha. Aí, ó. A minha não mora nem no Brasil, cara. Então ela não é minoria, não. Não, não, ela é de Pernambuco. Ela mora na Alemanha e tá ganhando concurso lá. Não é coitado em sentido nenhum, então. Não, mas ninguém falou que era. Mas enfim, ela é só famosa entre mil aspas aqui. Ninguém realmente falou que é. Ah, tá. Mas fica anotada aqui a indignação, Diego. A próxima aqui, ó, ainda do Pipoca, é a Amanda. Amanda. E eu escrevi aqui, ó, é a gostosa default. É a gostosa genérica aqui, loira, Diego. E ela é médica, tá? Sim, gostosa genérica, qual que é essa? Qual que é o nome dela? Gostosa genérica loira, Amanda. Gostei. E olha só, Diego, ela falou aqui que ela zerou o Tinder. E olha só, ela falou que as pessoas a veem como princesa, mas na hora de conhecer, veem que ela é o Shrek. Caralho, eu vou ter que casar com essa menina. Quando que ela sai? É, mano, essa mina aqui vai... Jogou esse papinho aqui de zerei o Tinder, ninguém, todo mundo me gosta das minhas fotos, mas quando conhece pessoalmente ninguém me suporta. Que papinho merda, viu, velho? Que papinho absurdo. Essa piada aqui do zerei o Tinder aqui eu já ouvi em 1 milhão de stand-ups ruins. Pelo amor de Deus. É meio bosta, mas funciona comigo. Ela é a gostosa genérica loira. Falando em gostosa genérica loira... Que agora é morena, que tem outra gostosa genérica morena. É a Larissa, que é professora de educação física. Gostosa default, gostosa morena. Vou escrever aqui. Exatamente isso. Qual, essa gostosa morena é qual? Larissa, não, pra eu... professora de educação física. Ah, sim. Eu vi aqui. Bonita. Gostei. Ainda. Mas não vai ganhar, não. Não vai ganhar? Essas duas aqui tem boas chances de sair cedo, viu? Inclusive, exato. Essa gostosa morena aqui, eu acho que tem mais chance de sair mais cedo. Continuando na lista dos gostosas, tem o Gustavo, que é um agroboy fazendeiro. Certo. Chance zero de ganhar. Agroboy não ganha Big Brother. Não ganha, mas eu acho que ele tem... Mas ele chegou longe. Ele tem possibilidade de chegar bem longe, assim. Os últimos agroboys chegaram longe até. Quem que foi os últimos agroboys? Não teve no Big Brother 1, não teve um cowboy que chegou até o final também? Perdeu o Bambam? Não sei, não lembro. Que era isso. Cowboy. O nome dele era Cowboy. Era não sei o que lá, João Cowboy, Fernando Cowboy, Rodrigo Cowboy. Alguma coisa, era Cowboy, todo mundo chamava de Cowboy. Eu lembro que tinha um Cowboy lá. Do penúltimo tinha aquela dupla lá que era o Caio e aquele cantor de sertanejo lá que fez aquela música famosa lá da cerveja. Lá. Rodolfo? Isso, Rodolfo, isso. Que fez a batom de cereja. Isso. Ó, tem, então tem essa galera aqui, cara. Tem o Gustavo, que é fazendeiro e agroboy. Não acho que ele tem chance de ganhar, não, cara. Acho que as chances dele são muito baixas. E continuando na lista dos gostosos, tem esse Christian aqui, ó. Que ele é empresário e é um gostoso genérico, eu botei aqui. Esse cara sai cedo. Se não sai no primeiro paredão, sai num dos primeiros. Esse cara não tem a menor chance. Christian. Mas é que tá, empresário. Mano. Depende muito da personalidade, qualquer um deles. Tipo, se o cara souber se comunicar mais ou menos, dependendo do jeito que eles editarem o programa, o cara pode se dar bem pra caralho. Muda, tá, realmente muda muito de como editar o programa, isso é verdade. É foda, não tem como saber. Depende da edição, né, mano? Tem outra aqui, ó, a Marília, ela é maquiadora e ela, olha só, ela é pipoca, mas ela tem mais de 700 mil inscritos no Instagram já. Ah, ela não devia ser pipoca, então. Tá melhor que os camarotes. Ela tem mais inscritos do que os famosos. Do que a maioria dos camarotes. É, do que os famosos. Aí é foda. E eu escrevi aqui, ó. Inclusive a Juliette segue ela, a ganhadora do penúltimo. E eu escrevi aqui, ó. Destaquei voz chata. A voz dela é insuportável. Tomara que ela saia cedo. Ah, pra mim é não. Mano, a voz insuportável, Diego. Você não tem noção. Pra mim é não, então. Continuando. Perdeu. Aqui, ó. Continuando aqui dos pipocas, tem a Tina. A Tina é da Angola. Oh, da hora. Mas vem com sotaque ou ela mora no Brasil há um tempo? Ela já mora há um tempo, mas tem o sotaque escondidinho, assim, sabe? Aquele que você percebe, mas não é escancarado. Aham. Uhum. É legal o sotaque. Tô ligado. É interessante. Bom sotaque, bom sotaque. Tem também o Gabriel, que é da Casa de Vidro, que a gente já falou. E tem... O Bruno. O Bruno, Diego. O Bruno é o Gil do Vigor dessa edição, né? Eles estão tentando, todo ano eles englobam aí um Gil do Vigor. O Gil do Vigor, Diego, é um gay afetado estereótipo. Negro. Tá, eu ia perguntar exatamente. Nordestino. Nordestino, gay. Nossa, ele coleciona preconceitos. Um compilado de minorias, né? Pega um compilado de minorias aí. Se ele for judeu. Como é que eu ficaria se colocasse se ele tudo for junto? Judeu, já, só, ele é... já bateu. O Gil do Vigor, que muita gente, inclusive eu, acredita que é o melhor participante de todos os Big Brothers até hoje. Ô, louco. Mas o Gil do Vigor foi muito bom. Ele ficou em quarto na edição da Juliette, porque a galera da Juliette tudo focou em tirar ele, porque ele era o único que poderia tirar o título da Juliette. Ah, tá. Aí poder com ele. Sim, sim. Mas aí o Bruno. É o que o Gustavo falou. Estão tentando colocar um Gil do Vigor em cada edição. Na última foi um rapaz lá que eu não lembro o nome, que foi extremamente chato e forçado, e esse Bruno agora dessa edição tá aparecendo aí pelo mesmo caminho aí de chato e forçado. Entendi. Eu acho que quando você tenta imitar alguém, então temos não o mesmo cara. Então esse cara tem chance. Já quem foi ele. O Diego destilou ódio aqui já por esse cara, Diego. Ô, Fábio, antes de você entrar, o Diego tava falando bem mal dele. Do Bruno? Ah, esse é o cara? É o Bruno? É ele que é o cara? Esse que é o cara. Ah, não, ele não vai ganhar, não. Esse cara, olha pra cara dele. Ele tem... Não, ele tem cara de quem nunca vai ganhar nada na vida. Ele não vai ganhar nada. Ah, ele. Nem bingo. Não é nem sei lá. Puta que pariu, não vai ganhar nada. Nem raspadinha. Não vai ganhar porra nenhuma esse cara. Ele não merece. Eu olha pra cara dele. Ele ganhar. Caralho, mano. É mais fácil eu ganhar na Mega Sena do que esse cara ganhar Big Brother. E as chances são baixas, hein? Eu nem jogo na Mega Sena. Cara, é que é foda que depende muito da edição, cara. A edição fala muito. Continuar aqui com os Big Brothers, com os nossos brothers aqui, Diego. Tem a Kay Alves, né? Que ela joga vôlei e tem OnlyFans. Ela é a jogadora de vôlei mais seguida do mundo, sabia, Diego? E ela nem joga no time bom. E segundo você, ela é prostituta. Não, peraí. Tem OnlyFans, não era isso? Na sua opinião, quem tem OnlyFans é puta? Isso, mas não num sentido pejorativo da palavra, que você encara a palavra prostituída uma coisa negativa. Não deveria ser encarada dessa forma. Não, tá, não, é exato. Quebrar esse preconceito. É só uma putinha, então. É isso. Putinha. Beleza. Beleza. Então fechou, não, beleza. Vamos seguir. Vamos seguindo aqui, então. Você vê como o vôlei é um esporte bosta, né, mano? Ela é a maior, que tem mais seguidores e ela nem é boa jogadora. É uma jogadora média de um time merda. E ela é mais seguida... Mas os seguidores dela não é pela carreira, né, cara? Os seguidores dela é pela outra parte. Esse é você. É pelo OnlyFans. Esse é você que tá falando aí. Vamos continuando aqui. Tem o Cara de Sapato. É um ex-MMA. É o Cara de Sapato. Conhece ele, Diego? Eu conheço já ele. Eu conhecia antes. Não, eu não faço a menor ideia. Eu já tinha ouvido falar dele. É, ele é do MMA. É, eu conheço ele. E, assim, ele nunca foi um lutador top, não. Sempre foi um lutador bem ruim, nunca foi ranqueado em nenhuma categoria. Bem, muito fraco lutador, de fato. Mas ele tá no Big Brother como um camarote. Olha aí. Ele chegou a participar dos eventos lá do... UFC? Ele participava de cards, não eram os cards principais, eram sempre os preliminares, tá ligado? É, não tô nem falando das lutas principais, tô falando do card principal, que são compostos de 20 lutas. Ele nunca chegou a participar pra isso, ele sempre foi um lutador bem fraco, assim, bem segunda prateleira. Certo. Domitila é uma modelo ativista do meio ambiente, a gente já falou sobre ela. Sim. Né? Falou por cima, sim. Tem o Fred, que o Fred é fortíssimo, né? A gente já conhece ele. E tem, Diego, essa Bruna Grifal aqui, ó. Ela é atriz e ela pegou o Medina. E acabou. Ela é atriz e pegou o Medina, Diego. Mas, Diego, essa foi a maior conquista da vida pegou dela. Medina. Deixa eu tentar te localizar assim pra você ver como que ela é. Lembra a Fuga das Galinhas? Lembro. Das massinhas lá. Pensa numa galinha dando risada daquela Fuga das Galinhas, com todos os dentes... É exatamente ela, igualzinho. Mas eu achei que ela era bonita. Por que que o Medina pegou ela? Não, ela é muito gata, o Fábio tá viajando. Deixa eu ver, calma, vou procurar a foto aqui. Não é nem um pouco, aqui. Ela é bem feia. Bruna Grifal, é PH. Ah, tá. Não, ela é bonita, mas ela tem um nariz estranho de Fuga das Galinhas mesmo. E a risada meio, tipo, a risada amarela, meio ela sem graça. Ela não é nem um pouco bonita. Se você olha o Instagram dela, provavelmente você vai ver ela gatíssima. Mas se você olha ela participando do Big Brother, ela não é bonita. Bruna Grifal, Rodão. Vou procurar aqui no Instagram, achei. Será que ela tentou ficar feia porque ela sabe que gostosa não ganha Big Brother? Nossa, mano. Tá, entendi exatamente o Fuga das Galinhas agora. Tem um videozinho aqui. Não, ela é bonita, mas ela consegue ser feia quando ela quer. Não, ou é o contrário? É o contrário, é exatamente o contrário. O contrário fica perfeito. Nossa, não, ela é meio... Nossa, ela é meio estranhinha, muito estranha, na real. Ah, não sei, eu tô com emoções divididas aqui, eu não sei dizer se ela é bonita ou não. Ela é bom bonita, mas de vez em quando. No Instagram ela é realmente, mas no ao vivo não é. Caralho. Como todo o Instagram, né? É. De todas as meninas do Instagram. Gatíssima, até a segunda página. Porra, eu achei que ela era gata. Só vi o Instagram. Não, mas tem foto linda dela aqui, mano. Tem foto que eu falo, meu Deus, que minha gata. Mas aí tem ela com aquele sorriso estranho de Fuga das Galinhas, total. Que loucura. Gabriel, o próximo aqui é o Gabriel Santana. Ele é o Mosca, Diego, do remake da novela Chiquititas. Nossa, teve remake. E ele tem a seguinte... Teve remake? E ele falou a seguinte frase aqui pra você, ó. Eu adoro beijar. Beijar falou o quê? Que não sai do Big Brother sem beijar alguém. E pra ele, tanto faz. E se declarou bicurioso. Se declarou bicurioso, exatamente. Ih, então literalmente tanto faz. Isso. Beijo é beijo. Beijo é beijo. Ah, fala pra ele que tem um farmacêutico que nunca ganhou nada na vida. Se ganhar um beijo, vai ficar feliz. Mas o farmacêutico é muito feio, mano. Esse cara aqui, nossa, tem muita pouca chance de qualquer coisa, né? Tem a Aline também, Diego. A Aline é uma ex-participante do grupo Rouge. Ninfomaníaca? Você conhece a Aline? A ninfomaníaca? Não. Não, essa é... Ah, outra Aline. A Aline ninfomaníaca do Rock Rockets. Do Rouge? Ah, lembro do Rouge. É o que cantava aquele... Olha quem lá vem, né? Olha lá quem esquina vem Diego com toda alegria festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro. E com magia por alma, ele chega com a dança consumido pelo ritmo ragatanga. Ragatanga, só tinha essa música também, né? Não, ragatanga. Ou é a mesma? É a mesma música. O que comprova a teoria só do tem Diego. Uma, cara. A sererê. Só tem essa mesmo. Tá, eu não sei qual delas que é também, mas eu vou procurar a foto. É a que é negra. Tinha mais de uma negra. Eu acho que só tinha uma negra. Ela tinha o cabelo curto no rosto. Ela era meio careca. É, ela é meio careca. Mais ou menos. É o alopecia que fala, né? O grupo Rouge é um grupo que tinha muitas tretas, tá ligado? Muitas tretas internas. E essa mina aí, ela é uma das pessoas que não participava das tretas do grupo Rouge. Tipo, ela é a pô, mais... Pô, escolher errado, então, apa... É, então. Ela era mais apaziguadora. Pelo que falam aí os bastidores, né? Enfim, escolher errado, né, a participante. Parabéns aos envolvidos do Big Brother que estão escolhendo errado. Continuando aqui, ó, tem a Marvilla, Diego. Que ela não, nem ganhou, ela participou do The Voice Brasil. Olha o nível de fama, hein? Ela nem ganhou. É a Marvilla. E se você se surpreendeu com esse nível de fama, olha esse nível de fama aqui do Fred Nicásio. Esse Fred Nicásio participou do Queer Eye Brasil. E ele nem foi do quê? Do Queer Eye Brasil. E ele nem foi um dos participantes, ele só foi um doutor lá, porque ele é médico, tá ligado? Do Queer Eye Brasil. O que é esse Queer Eye? Queer é tipo uns negócios meio de traveco, meio de isso, misturado é. Aí, né? Agora, ai. É um reality show da Netflix, cara. Muito ninguém viu. Interessante. E ele entrou como famoso ou como normal? Não, como ele é tipo... famoso. E eu até escrevi aqui, ó, porque ele é participante da galera médica aqui, que tem um monte, né? Eu até escrevi aqui, ó. Ele é médico, tá ligado? Ele nem... Porra. Camarote não devia trabalhar só como famoso? Enfim. Mas ele é médico, aí eu escrevi aqui, ó, Dr. Ray, negro e gay. Porque, teoricamente, o Dr. Ray não é gay, né? Dr. Ray, negro, da hora. Que da hora. Só ouvindo as descrições aí, é, se algum dia eu quiser me inscrever, acho que vou me inscrever como famoso, que eu tenho mais chance de entrar. É uma... Eu já tenho 120 seguidores no Instagram, você mais que isso? Bota aí, ex-participante da Air New Zealand. Exatamente, eu falo, já fui alguma coisa fora do país. Fechou. Exatamente. Você é famoso, vem pra cá. Porra, que palhaçada. Ex-youtuber do canal Diário da Fé. Exatamente. Eu posso, sei lá, ver alguma televisão. Ah, eu saí no jornal, lembra de Wayuco, quando eu trabalhei na padaria? Eu posso pôr aquela foto lá, ó. Saiu em notícia de jornal da comunidade. Eu posso falar que eu toquei na Globo, hein? O que vocês acham? É verdade, você tocou na Altas Horas, né, cara? É verdade, músico e eu tenho um canal monetizado. Então. E participante do Não Tem músico Como Dar Errado Podcast. Não, não pode mencionar esse podcast, que senão você vai ser cancelado. Ah, é verdade. É, o podcast tem que ficar em sigilo. Tem que morrer aí. Tem que ficar ó. Não, o Fábio não vai ser cancelado, o que vai ser cancelado é só todo o resto, né? Aparentemente. Exatamente. O último candidato, o último participante aí que falta, ele é bem famoso, né? Qual? É o MC Guimê. Esse é o famoso. Esse é o único que eu conhecia. É ele. O Fred eu já ouvi falar, tipo, já vi, mas eu nunca assisti nenhum vídeo. O MC Guimê eu já tinha visto em algum lugar, mas eu nunca ouvi ele cantar. Já ouviu, ele canta... Se você me falar, ele canta aquela... Deixa eu ver aqui como que é o nome. Fora da casinha, fora da casinha. Não. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Manja, eu sou o país do futebol, não. Até gringo estampou, tô com Neymar é gol. Não manja essa música? Cara, não. Eu realmente eu não é o tipo de meio que não é. Vou te mandar mais uma dele. Vou te mandar mais uma dele aqui que é forte. Aquela contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Ah, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet 1100. Kawasaki, RR tem também. Contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Essa eu conheci. Essa daí eu realmente ouvi. Inclusive, agora outra não. Se ele tiver mais uma música, ele vai ser a trilha sonora desse podcast. Será que ele tem aí, mais ó. Uma? Puta. Aí precisa procurar. Tomara que não. Deus queira que não. É difícil, mas... Ele é casado com a Kesha, né? Ele é casado com a... É Kesha? Eu acho que é. Ô, louco, você tá falando sério? A Kesha foi famosinha, não foi, não? Não, a Kesha é internacional, Fábio. A atriz então, é cantora, né? É, eu acho que você tá viajando, não é ela, não. Lexa, é Alexa. É Alexa. A Cash é aquela do Call Me Maybe, não é? Aí, I just met you. Desculpa, ele é casado com a Alexa. É Call Me Maybe. Ou é Lexa? Ah, bom, não faço a menor ideia. Agora faz sentido. Também. A famosa Lexa. Eu achava que era Cash. Agora sim. Não sei quem agora não. Agora sim. De base em tudo isso, Diego, como é que você acha que a Paula vai sair no Big Brother? A Paula Casa de Vidro, biomédica, né? Quem que é a Paula? É a Paula da Casa de Vidro. Vou começar pelas Casas de Vidro. A Paula e o Gabriel. A Gabriel pegou a Anitta, né? A Paula, ela é aquela da Casa de Vidro que entrou com mais de 500 mil inscritos já. Mais de 500 mil no Instagram. Não era uma... Ah, 700 mil é outra. Não, é outra, é outra. Tem duas? Ah, tem duas não famosas que tem mais de 500 mil. Não, não, não. É que ela ganhou. Ela ganhou só de estar na Casa de Vidro, já ganhou tudo isso daí. Caralho. Eu não sei quem é a Paula, mas a Paula faz o quê mesmo? Ela é biomédica. Ela é médica? É. Como todos os outros. Como 90%. Como todo mundo é da saúde, né? É, até um tá, pouco da galera do camarote também. Eu acho que ela não ganha não, mano. Não, não. Você, mas você acha que ela vai bem? Você acha que ela vai mal? Eu acho que a Paula e o Gabriel vão muito bem. O Gabriel e a Paula da Casa de Vidro, eles vão bem pra caramba, cara. Pode ter certeza que eles vão sair grande. Eu acho que ela vai bem, porque, bom, você já passou de uma seleçãozinha ali na Casa de Vidro, já tem um público e conseguiu 500 mil seguidores. Eu acho que não vai sair de começo. Tem um carisma, né? Mas não acho que vai longe não, né, cara? Será que vai longe? Eu acho que eles vão. Como é que funcionava essa Casa de Vidro? Era filmado? Ou era só eles largarem algum lugar? Era no meio do shopping do Rio de Janeiro. Como um zoológico. Shopping? É como um zoológico. E né? É exatamente um zoológico, é. Caralho. Bom, você conseguiu 500 mil seguidores desse jeito. Você viu que o Liu Vinicinho... Você viu que o Liu Vinicinho fez? Tá ligado essa mina? Ele foi lá, né? Eu ia ver, mas eu não assisti o programa inteiro. Tá ligado? Comecei e parei. Você viu, Fábio? Não, não vi. Vinicinho? Tipo, tá ligado essa mina que foi super cancelada aí do League of Legends? Sim. Então, ele foi lá e fez vários cartazes, tá ligado? Pra ela, tipo, parabéns pelo 1 milhão de inscritos, tá ligado? O fã-clube do Kanye West tá com você, tá ligado? Tinha outro. Era do... Mas ela não acreditou, acreditou? Porque ela acreditou, porque ela... Não, ele não mostrou, acho que, o do Kanye West, né? Mas ela acreditou, assim, da galera do LOL, tá ligado? Tipo, ela até começou a gritar lá, falou, é a galera do LOL, não sei o que. Começou a chorar lá. Tristeza, hein, Diego? É o fundo do poço, né, cara? É triste. Mas eu também sacanagem. E ela foi cancelada, né? Essa que falou dos macacos lá. Mas a galera é bem deviana, né, mano? Porra, você vai entrar num programa desse. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar tudo que tem na sua rede social e deletar as coisas antes. Qualquer coisa, tudo. É, qualquer verdade. Coisa que pode dar merda. Ah, tem chance de dar merda. Deleta. É mais fácil deletar a rede social e abrir uma deleta. Nova, né? Exato, começa do zero. Muda-se, tá ligado? A menos que você já seja famoso. É. Mas, mano, pelo amor de Deus. Pega qualquer um que pode ser um pouco controverso e deixa de seguir, tá ligado? Tipo, é só manter o padrão, né? Manter a postura. Que nem esse Gabriel aqui, ele falou que ele é um cara posturado, o cara que pegou a Anitta. Esses dois têm boas chances de ganhar, né, Fábio? O que você acha? Ganhar talvez não, mas... Eu confio bastante nessa Paula aí, agora no rapaz aí eu não tô confiando muito não. Eu acho que ele não vai se dar muito bem não. Gabriel, eu acho que ele logo Gabriel, vai arrumar alguma briguinha, ele não vai estar muito bem não, eu acho. Pegou a Anitta. Mas o Gabriel, mas não é esse que era o Mosca da Chiquitita? Eu tô confuso, tem mais de um Gabriel. É, eu tem, tô viajando. Também. Tem dois Gabriels. Tem o Gabriel famoso, que pegou a Anitta, né? Certo. E tem esse Gabriel Santana aqui, que é o camarote que ninguém conhece. Tá, mas é o famoso que pegou a Anitta, ele é famoso por quê? Não, porque é porque pegou a Anitta, exatamente. Mas ele é pipoca, esse cara, no caso. Entendi. Famoso pra caralho. Famoso é o que fez a Chiquitita. E o outro tem mais seguidores porque ele pegou a Anitta. Isso. Tem 500, tem quase 500 mil seguidores, o Gabriel, Casa de Vidro. Caralho, mano, eu tenho muito mais chance de entrar como famoso. Pois é, não sei, velho. Não sei. Não acho que nenhum deles vai longe, não. Se o cara é normal, mas sabe falar, ele se dá bem, mano. É que tá. Depende muito da edição. Vai ser tudo dependendo da edição. Falando em edição, eu acho que o Guimê vai bem por causa disso. Porque eles não vão querer queimar de novo um cara muito grande, assim, porque a galera que é muito grande não vai querer nunca entrar no Big Brother, tá ligado? Agora, o Guimê, ele é muito grande. A edição vai favorecer ele muito, tá ligado? Porque se não favorecer ele, se ele sair muito queimado, se ele sair cancelado, que nem o Projota, que nem a Carol Conká, que acabou a carreira deles, praticamente, se acontecer isso com o Guimê, mano, acabou o Big Brother pra famoso, tipo, nível... Pyong. Tipo, nível famoso mesmo, tá ligado? Tipo, pra famoso nível famoso, acabou. Nunca mais vai acontecer. A não ser que eles deem uma boa editada aí pro Guimê nunca ficar ruim nesse Big Brother. Eu acho que isso vai acontecer, tá ligado? Bom. O perigo é eles fazerem merda no ao vivo, né? Não, e tem outro problema agora, cara. Eles não têm o pay-per-view lá que você paga 24 horas? Tem. Agora todo mundo tem essa porra desse HTV em casa, ou BTV, ou caralho A4, todo mundo tem essa merda. Então meio que o programa, talvez a edição ajude, claro, pra grande massa, mas quem quiser assistir vai ficar assistindo o dia inteiro, tá ligado? Não é mais tem um negócio de assistir. Tem gente que o trampo delas é assistir o dia inteiro, pô. Aí. Tem muita gente. É. Então talvez mude a dinâmica agora que todo mundo tem acesso a isso. Talvez. Agora, esse Cesar Black, o que você acha dele? Você acha que ele vai longe? Acho que não. Acho que esse daqui vai ficar no meio e vai ser esquecido facilmente. Cesar Black. É o baiano default. Sou safado, gente. Ah, eu acho que vai se fuder, né? Não vai longe, não. Também acho que não. Eu também acho que não vai, não. Eu também acho que não vai longe, não. Ele era enfermeiro, agora biomédico, né? O Ricardo, que é aquele calvo. Chato de limpeza. Eu também acho que ele vai ser facilmente esquecível. Não, eu acho que não. Eu acho que esse Ricardo, ele tem uma chance de ficar ali do meio pra frente, ele vai. Eu acho que esse Ricardo aí. Eu também, tipo, acho que é provável de ficar do meio pra frente. Ele começou muito bem, porque ele começou amarrado com o Fred. Já dá um destaque legal pra ele. E outra coisa, ele tem uma representatividade, porque é muitos poucos calvos que existem no Big Brother, tá ligado? E tem uma galera que vai se identificar com ele. É verdade, é verdade. Mas eu não acho que um calvo... O calvo não tem esse sentido de mandar de um calvo vota no outro. Tem? Ou não? Não sei. Ah, tá forte. Se não tem, deveria ter, né? Quem sabe vai ser agora o começo dessa união. Calvos unidos jamais serão vencidos? Isso. É isso? Então tá. Então talvez ele tenha chance, então. Ele vai sair bem. Pro meio e pra frente, eu acho. Essa Sara Aline aí aqui, cara, ela tem boas chances também de ficar ali pelo caminho, viu, mano? Ela fala muito, muito chata. E ela é ativista de diversidade, né? Analista. Aí é que me perdeu, né? Analista. Cara, ainda bem que nosso apresentador não é professor, não ensina as coisas erradas pros outros. Ele não sabe nem ler. Ela fica pelo caminho. O que você acha, Diego? Ah, meu, pra mim, eu tomara que ela fique pelo caminho, porque gente ativista já é chata. Você falou que a menina é chata ainda e fala muito. Eu acho que... Todos os defeitos possíveis ela tem. Vai embora. Eu botaria ela pra ir pro meio e pra frente também. Eu acho que do meio pra trás. Eu acho que ela é meio pra trás. Se ela conseguir ser chata o suficiente, eu acho que o público não aguenta também não, cara. Eu acho que a galera manda embora. Mas é difícil muito você falar que ela é ruim. Chata, né? Eu acho que quem... O Gustavo já jogou ela como chata nos primeiros 5 minutos. Eu acho que quem tá com muito mimimi é a Domitila Barros. É no caso, a Camarote, que é ativista, né? A modelo. Ativista ambiental. Você acha que essa daí é chata? Eu acho que ela deve ser mais palestrinha. Cara, não tem nada contra o ativismo, mas a galera que tem... Sei lá, véio, que fala demais e quer achar que tá certo. E não sei. Ah, puta, eu não tenho paciência pra essas coisas. Mas sabe o que acontece com essa galera que é ativista? O pessoal que tá no Big Brother não vai querer votar neles, tá ligado? Porque pode parecer mal, pode pegar mal. Então, essa galera vai ficando, entendeu? Vai ficando e vai ficando chato. Eu acho que é isso. Mas, mano, eu acho que, assim, depende de tudo do jeito que você fala. É tudo marketing nessa porra. Na hora de votar numa pessoa dessa, você pode falar, tipo... Você pode explicar, puta, não tem na causa dela, mas fala demais e no momento não apropriado, por isso não quero que essa porra fique aqui, tá ligado? Se você explicar direito, você não fica mal visto. Se você tiver um embasamento do que você tá falando. Depende de como vão falar na hora de votar. Eu, se a mina fosse chata pra caralho e não tivesse nada, eu, se tivesse lá dentro, meu objetivo é sair logo, tá ligado? Eu ia votar e foda-se. O problema é que isso pode falhar miseravelmente e a galera achar, não, vamos deixar esse imbecil aí, porque ele tá falando merda, tá ligado? Mas não depende de como o cara vai fazer o voto. Não sei se o objetivo ia ser sair logo. Lógico que não. Seu objetivo é ficar do meio pra frente. Porque do meio pra frente é campeão, tá ligado? Já ganhou. Do meio pra frente já teve um tempo na casa ali pra ganhar. Não tem entendedores. Todo mundo é campeão. Não, do meio pra frente. Eu acho que a maioria é campeão. O prêmio, cara... É exatamente o que o Gustavo falou. O prêmio de R$1 milhão, né? Cara, o Fred deve ter pelo menos esse prêmio, umas 10 vezes esse prêmio na conta corrente, tá ligado? Porque ele não tá ali pelo dinheiro, mas nunca. Mas nunca, nunca, nunca. É, ele não precisa de dinheiro, fato. Agora vamos no grupo das gostosas aqui, ó. A Amanda, que é a gostosa loira, que zerou o Tinder, médica. E tem a gostosa morena, que é a professora de educação física, que é a Larissa. Grupo das gostosas, o que vai acontecer? Eu tô juntando elas duas porque provavelmente vai ser o mesmo. Eu acho que as duas vão ser bem, bem plantas, assim, e é capaz de ir embora ali na metade. Mas... Porque no começo sai quem o pessoal não gosta, no meio sai as plantas que não estão fazendo nada, e no final começa a sair um por um. É muito relativo, mano. As minas mais bonitinhas geralmente tendem a ser planta, eu acho, em geral. Porque, sei lá, porque todo mundo vive elogiando elas o tempo inteiro e é meio que assim. Mas se a mina, se uma delas, ou qualquer uma delas que seja, se soubesse expressar bem e tiver uma certa personalidade, eu acho que elas têm tudo pra ir até o fim, cara. Se conseguir a combinação. Sabe que essas... O problema é que geralmente não tem. Sabe que essas minas gostosas vão fazer, mano? Elas vão sair e vão abrir um OnlyFans. E vão ficar milionárias. Vai ser acho isso. Que elas nem precisam abrir um OnlyFans depois do Big Brother. Já vão ficar milionárias de qualquer jeito. Porra, mas é muito mais grana, né, cara? Um OnlyFans. Porra, a Kelly Alves lá, que é jogadora de vôlei, ela vai abrir um... Ela tem um OnlyFans e ela nem posta nudez. Mas é mal visto de qualquer jeito, né? Porque aí todo mundo vai achar que ela é puta. Porque você pensa assim, não é? Você não, influencia muita gente. É, você é o líder de um podcast que tem 5 seguidores, cara. Não, tem mais seguidores do que isso, cara. Teve 200 e poucas visualizações ano passado. E falando, tem mais seguidores que amigos. Falando ainda da... É verdade, eu tenho mais seguidores do que amigos no Facebook. A Kay Alves aqui, ô, Fábio, o que você acha? Você acha que ela vai longe? O André falou que ela tem chance de ser campeã. E o voto dele é pra ela ser campeã. Eu não acho que ela tem chance de ser campeã, não. Eu acho que ela provavelmente vai um pouco longe, mas acho que nem tanto. Eu acho que ela sai na metade ali, eu acho. Não vejo ela sendo campeã, não. Eu acho que o Gustavo, que é o agroboy, que ele falou que ia dos primeiros a sair, tem mais chance de chegar lá no final do que ela. É? É uma boa, é uma boa. O Gustavo, eu acho que ele vai sair... Cara, na meiota ali. Eu acho que na meia ali saem os gostosos e os gostosos, tá ligado? Então eu acho que o Gustavo e esse Christian saem logo. Esse Christian sai cedo. Primeiro candidato a sair, provavelmente. O Gustavo, ele vai sair na metade ali, o agroboy. O que você acha, Diego? Eu acho que esses caras não vão longe, não. Mesmo esse Gustavo que vocês estão falando aí, sei lá, eu acho que não vão muito longe, não. Eu vou te falar que o Gustavo do podcast... Falou corretamente do Christian. O Christian é o primeiro a sair. É muito provavelmente o primeiro a sair. Mas ele é muito bobão? Eu não vi... Então, se você ver a... Assim, no programa tem a apresentação de cada um. A apresentação dele fala: eu sou um cara mulherengo, um cara de muitas mulheres. Eu tenho com uma mina de Goiás, uma mina de Rio Grande do Norte, uma mina... Ele começou a falar todos os estados do Brasil, tá ligado? Ele é bem um otário, basicamente. Exatamente, que não tem medo nenhum de mostrar isso, né? Que é bem importante pra ele sair logo. Exato. Não, é puta, inclusive, bacana. Hoje, no começo do episódio de hoje, já tinha umas duplas falando: pô, eu não gostei daquele Christian, Já como querendo, sabe, o pessoal já querendo botar ele no paredão. E se ele for paredão, tá fora, na hora. Ele sai. A não ser que tenha alguma outra merda aconteça aí na semana. Eu tô falando, mano. Esse Christian aqui, ele vai ser o primeiro a sair, hein? Eu tô forte que ele vai ser o primeiro a sair. Continuando aqui ainda, tem essa Larissa... Larissa não. Tem essa Marília. É Marília? Marília aqui. Marília. Que ela tem mais de 700 mil inscritos, só que ela tem a voz muito chata. Ela tem a voz muito chata. E essa mina aqui, ela tem boas chances de sair cedo. Ela com 700 mil inscritos... Ela tem muitas chances de sair cedo, hein? Se bem que eu tô pensando aqui, se ela tem 700 mil inscritos... Não vai sair cedo. Tem que ver se não são indianos, né? Eu acho que boa parte desses inscritos aí deve ser aqueles indianos lá, tá ligado? Aqueles esqueminha lá, né? Mas até a Juliette segue ela, pô. Mas você acha que ela sai cedo só porque a voz dela é chata? É isso mesmo? É que você não ouviu a voz dela. Caralho, é tão ruim assim, cara? Eu acho que não, porque eu não tô lembrado da voz dela, né? Ah, talvez só na apresentação, então, foi. Mas eu achei ela bem ruinzinha. Eu torço pra que ela saia cedo. Eu não vou assistir de qualquer jeito, mas eu acho que ela vai sair cedo. O que você acha? Eu acho que ela sai cedo também. Eu não vi a apresentação dela, mas se eu vou basear, tipo, no que você falou. Ela tem mais de 700 mil inscritos. Não, beleza. E a Juliette, que é a ex-vencedora, seguia ela. A Juliette tem um grupo de fãs forte. Muito forte. São então, os cactos, né? Pessoas, mas eu vou basear... Os o quê? Ratos? Não, cactos. Cactos? Isso. Entendi. Cara, eu vou basear no que você falou. Se ela parece ser chata, tem a voz chata, eu provavelmente votaria nela pra ela sair, caso ela fosse um paredão. Assim, que eu... Primeira semana você não tem muito o que julgar, tá ligado? Você não quer você ouvir? Você é foda, primeira semana... É. Você... Ah, puta, tá me irritando, sua voz é um caralho, sai de perto. Tchau, tá ligado? Vamos falar da Tina. A Tina é importante porque ela tem muitas chances de ganhar o Big Brother. Ela tem chances altíssimas de ganhar. É aquela angolana, Diego. Ela tem... Eu também ela acho. É forte. Essa daqui é pra finaleira, assim. Você acha? E ela fala com um sotaque legal. Eu acho que ela vai longe também. Essa é a que tá presa com o Guimê? Ela que tá presa com o Guimê? Ela que tá presa com o Guimê, se não me engano. Eu acho que é. Inclusive o eu Guimê... Eu acho que ela tem chance. Inclusive o Guimê, Diego, ele perdeu a prova acho que em alguns segundos, tá ligado? De prova, a primeira prova. Ele perdeu ao vivaço, assim. Qual que era a prova? O que que era pra eles fazerem? Então, é uma prova extremamente simples, que eles ficaram perguntando um monte de pergunta idiota, porque... E parece que não entenderam. Sabe aqueles botãozinhos de apertar de passo e repassa? Cada um tinha... Cada dupla ficava com um palanquinho na frente com um botãozinho de apertar. Aí, na tela... Certo. Ficava o símbolo do Globoplay. Uhum. E quando o símbolo saísse e entrasse uma obra do Globoplay, todo mundo tinha que apertar. O mais rápido que apertasse, a dupla mais rápida, ficava sentado num sofá confortável. As outras duplas iam para um cantinho apertado lá e ficava jogando água fria, jogando vento neles e tudo mais. Uhum. Dá um tempo lá. E aí continuava o jogo. E volta, e aí vira uma prova de resistência, sabe? Sim. E tem uma outra rodada, se o pessoal demorasse pra sair, eles poderiam fazer rodadas eliminatórias, que o último que apertasse era eliminado também. Certo. Só que, meu, ele antes de... Tipo, porque no ao vivo eles mostram acontecendo umas duas vezes e depois larga pra noite inteira ficar rolando isso, né? E aí você vai falar, o primeiro que vai sair numa prova dessa vai ser só daqui duas, três horas. O cara no primeiro ao vivo, começou a prova, ele puf, apertou antes do bagulho trocar. Assim. E aí já saiu. É. E como que você é eliminado? Ou na rodada eliminatória, ou você apertando antes da hora de apertar. Exatamente isso. Parabéns pra ele, parabéns aos envolvidos. Sim, sim. As duas primeiras duplas que saíssem não iam concorrer à prova do líder na quinta-feira, né? E antes de acabar ao vivo, mais uma outra dupla fez a mesma merda. É brincadeira, né, meu? É, eles realmente não escolhem as pessoas pelo cérebro. Ai, que é essa cara. Dupla do Christian aí. Então ele também tem a chance de se fuder. Alta. Sim, sim, ele já tá na mira já. Então ele vai sair primeiro também, então eu vou concordar Altíssimo. Com vocês, acho que ele sabe. Não, e vem roubar não, hein? Você tinha falado quem? Eu não tinha falado ninguém. Ah... Maldição. É, mas agora. E por último. Falei... Não, você tinha falado um. Você tinha. Eu ia falar não. O Bruno. O Bruno que é o Gil do Vigor. Da farmácia, ele faz farmácia também. E, cara, só tem médico aqui mesmo. Mas enfim, tem esse Bruno aqui, que é o Gil do Vigor. E você tinha comentado aqui que ele tem cara de ser um dos caras pra sair cedo. E eu vou concordar com você, ele vai sair cedo, hein? Sai cedo, com certeza. Só um comentário rapidinho aí. Ele só é farmacêutico porque ele não conseguiu passar em medicina. Ele não ganha nada. Digere aí essa informação. Boa, Diego. Muito bem observado aí. Parabéns. Valeu. Eu acho. Tô Você acha que se o Diego for pro Big Brother, ele vai ser o primeiro a sair? Eu não vou perguntar se ele vai ser campeão, porque tá de sacanagem, né? Mas você acha que ele seria o primeiro a sair? Eu acho que eu nem entro pro Big Brother, cara. Eu acho que ele não seria o primeiro a sair. Será que não? Acho que não. Porque eu acho que, tipo, você entrar no Big Brother, você não vai entrar pra ganhar, foda-se quem ganhou, tá ligado? Você vai entrar pra ficar umas... Vamos falar, se você ficar um mês no Big Brother, você sai muito bem. O que você faria, se você ficar um mês no Big Brother, você se aposenta com... Quantos anos você tem hoje, Diego? 32? 32. Se aposenta em um. Se você entrasse nessa edição, você, com 33 você já tava aposentado, entendeu? Então você faria uma consultoria ali antes do Big Brother pra você... O que, que você precisa fazer pra se manter lá por 3 semanas que for e não ser cancelado, tá ligado? E aí você já sai bem, velho. Aham. Uhum. E o resto é lucro. É verdade, né? Eu acho que eu tenho cabeça suficiente. Você tem, pra isso, você, tá ligado, você consegue manter. Ser estrategista nesse ponto, tá ligado? De se esconder e... É simples isso. Aham. Uhum. Aí você conta umas histórias que você surfar na Nova Zelândia. Que boa, tá ligado? Uhum. E uma vez você salvou um boto, tá ligado? Inventa umas paradas assim e já era. É. Farei. Eu vou me preparar então. Eu vou Vou me inscrever. A gente vai se inscrever, né, Gus? O Diego é tipo Jesus Cristo, né? Ele se aposentaria aos 33 anos. Isso, exatamente. Mas sem morrer, né? De preferência. De preferência vivo. Mas poderia sair crucificado de lá. Ó, você viu o que eu fiz? Poderia sair crucificado. Eu não sei se eu ia bem. Mano, eu acho que, por exemplo, se eu entrasse, que nem agora que nesse bagulho de camarote e negócio, eu não ia conhecer ninguém no camarote, velho. Não tem problema, eles também não conhecem. Até visto como cuzão. Não, eles também não conhecem. Não, o pessoal não chega lá e fala: ah, você é quem? Você faz o quê? Tá ligado? Eles perguntam, porque os camarotes são muito anônimos, tá ligado? Mas, Diego, o negócio é você chegar lá em alguém e já colar junto com alguém famoso, né? Ou seja, se pregar junto com outra pessoa. O problema é você não saber identificar quem é famoso, né? Você não viu o que eu fiz dessa vez, tudo bem. Se pregar porque eu sou Jesus, né? Tudo bem. Vamos terminar aqui a galera dos camarotes? Vamos lá. Tem o MC Guimê, que a gente já falou. Ele tem... Ó, o MC Guimê tem boa chance de ficar pro meio pra frente. Porque ele é o único nome eu forte. Eu acho que ele tem chance. E a edição vai salvar ele, velho. Pode ter certeza. Ele tem chance até de ganhar, mano. Esses caras geralmente não são... MC, não, ele não ganha. Velho. Ele não ganha. Galera que tem muita grana já não ganha. Galera que já tem muito dinheiro já não vai ganhar. Porque a galera pensa também nisso, tá ligado? Que nem o Fred. O Fred, ele é um cara bom. Só que ele tem muita grana já. Então ele não vai ganhar. A galera, tipo, vai chegar... Ele vai chegar no final. Ele vai chegar... Vai bem. Só que no final ele vai ser... A galera vai votar no outro pra ganhar. Que precisa mais, enfim. Vai votar na Tina. Porque a Tina precisa mais. E o estereótipo angolano é pobreza, enfim. Sim. Mas é isso que vai acontecer. Mas, cara, o cara que é famoso, tá? Não importa quem é famoso. Tipo, ele... Eu acho que ele tem chance de ganhar, sim. Se ele fizer tudo direitinho, tem uma chance, sim, de chegar na final. É, o último ganhou, né? E era até que famoso, né? O Aguiar lá. É, eu acho que não impede. Talvez seja um obstáculo a mais pra quem é famoso ganhar, porque tipo, a galera fala, tem dinheiro. Mas se o cara fizer tudo direitinho, mano, não acho que tipo, isso elimine a chance total, não. Não tem como ganhar, sim. Ó, agora continuando. A Marvel, a participante do The Voice lá, mano, é uma mina que foda-se. Eu acho que ela sai no meio, assim, meio que ninguém tá nem aí pra ela, tá ligado? O que vocês acham? Eu acho que ela pode ir longe, eu acho que ela é carismática. Ela é carismática? Então eu troco meu voto e acho que ela vai ficar lá pro final também. Troca de voto muito fácil. Cara, não sei, eu precisava ter visto as apresentações, é muito difícil julgar só pelo que vocês estão falando, tá ligado? Ela parece ser tipo uma cantora de rap, hip hop, funk, sei lá, acho que o público gosta desse tipo de gente, eu acho que essa galera vai longe, mas não necessariamente por mérito próprio, porque a galera gosta no Brasil disso, eu acho que ela vai longe sim. Continuando aqui, ó, esse Fred Nicásio aqui, eu boto umas fichas nele, tá ligado? Eu acho que a Globo mirou no Bruno pra ser o Gil do Vigor, mas vai acertar no Gil do Vigor com esse Fred aqui, talvez. Que é o Dr. Ray Negro Gay. Que fez o Queer Eye Brasil. Exatamente, ele tem famoso, a cara, né? Quadradona. Famoso camarote. Ele tem uma cara bem quadrada. Eu não acho que ele vai longe, não. Eu tô cara. Com o Diego, acho que não vai longe não também, não. Não, mas eu também não sei. Pra mim, ele é o Gil do Vigor dessa edição. Vai longe. O foda que, assim, desses caras aí, eu não sei se eles se prepararam pra entrar, que nem o Fábio tava falando que daria pra fazer, tá ligado? Esse todos se fizeram, assim, Diego. Com certeza. Ah, menos esse Christian aqui, aparentemente, que é um imbecil. Mas não, esse Christian é o retardado do programinha. Porque esses caras não parecem ter muito pra oferecer, tá ligado? Tipo, esse Christian, se pá, ele tem convênio com outros caras ali dentro, tá ligado? E ele fala, ó, vocês me ajudam na minha vida financeira lá pra frente, porque eu vou me sacrificar aqui pra sair no começo pra vocês ficarem mais conhecidos. Será? Seria uma estratégia interessante, é. Mas eu duvido muito. Caralho, seria... Duvido muito. Seria muito boa. Já pensou? Você faz mas um contrato não, mas... com os outros? Nossa. Fala, eu quero só 5% de tudo que você ganhar. Eu vou ser o cuzão e vou te fazer ficar bem na imagem pública. Eu vou ser racista com você, eu vou ser homofóbico com você. Pô, é uma boa. Vou te humilhar pra caramba pra você crescer. Pô, é uma boa, tá ligado? E você me dá 5% do que você ganhar daqui pra frente. Só 5%. Puta, isso era uma boa, cara. Isso era uma boa. Excelente. Nossa, eu não ligaria de ser o cuzão, não. Outra aqui, ó. Essa Aline do grupo Rouge, ela tem cara de meio pra frente, hein, cara. Essa Aline é meio pra frente, ó. Eu também acho, ela deve ser carismática, ela não participava das brigas lá do Rouge. É, ela vai ser meio que morta na casa, mas vai ficar assim depois disso. Gabriel Santana, o mosca do remake da Chiquititas, que vai beijar esse alguém. Cara sai ele muito prometeu rápido. Que vai beijar alguém. Tomara que ele saia mesmo. Tem carisma nenhum. Eu acho que ele vai sair muito rápido. Eu tô achando que ele vai lá pra frente, viu? Eu tô achando que ele vai bastante. Não sei por que não, mas eu acho que ele vai bem pra frente. Vou torcer pra que ele fique pelo caminho. Torcer pra que ele fique pelo caminho. Agora, a Bruna... Até ele beijar alguém, né? A Bruna Grifal. A Bruna Grifal, eu acho que ela... Que é a Fuga das Galinhas lá. Ela que pegou a Medina. Ela, eu acho que ela é plantona. Plantona... Vai ficar na metade ali, vai ficar na meiota. Eu acho que ela sai rápido antes da metade. Caralho, ela tem 3.2 milhões de seguidores, cara. Não, então acho que não. Acho que ela fica bastante tempo mesmo. Mas, ô, Diego, eu acho pode que ter certeza. Ela não sai tão rápido. Mas pode ter certeza. Eu acho que no mínimo, ela no deve mínimo, ser chatinha. No mínimo, 500 mil foi da agora, viu? No mínimo, chutando baixo. 500 mil foi depois que foi anunciada no Big Brother. Pode ter certeza. Sim, com certeza. Mas ela tem cara de ser chatinha, cara. Ela tem cara de ser chatinha. Tem, né? Puta, tem... É, realmente foi depois, porque tá aqui, ó. Ela postou, ó, alguém postou pra ela. Somos 3 milhões. Faz 4 dias. É, então. Exatamente. Outro aqui, ó. Pra terminar aqui, os famosos, tem a Domitila, que a gente já falou, que vai ficar pelo caminho forte, né? Que essa fica fraco. E tem o cara de sapato. Sim. Que é do ex-Big Brother, um ex-MMA. Esse cara de sapato aqui, eu acho que ele fica pouco. Ele vai sair cedo também. Eu acho que ele vai longe, eu acho que ele sabe controlar bem as emoções dele ali. Eu acho que ele deve ser um cara legal. Eu acho que ele fica bastante. Ele é um cara que tá, legal, se o cara mas... é lutador, mano. Mas ele já é focado, ele vai saber se controlar, que nem o Fábio falou. Não, mas ele vai é ser disciplinado. E ele vai ser bom nas provas. Tem isso também, pode conseguir imunidade pra lá e pra cá, só nas resistências. Porra nenhuma, sim, mano. Essas provas do Big Brother, prova de retardado, velho. É prova tipo de... vamos ver quem escolhe melhor o cartão. Ah, escolheu o cartão número 3, vamos ver. Ah, não ganhou. O cartão número 7. Ah, você ganhou. Tipo, é prova assim, tá ligado? Não, essas são as provas de bate e volta. As provas de líder tem muita de resistência e tem muita de habilidade também. Cara, eu tô vendo aqui essa Bruna Grifal aqui, ela postou uma foto que ela tá muito gostosa. Quem comentou foi a Isis Valverde, cara, comentando na foto dela. É aquele menininho lá, o Gabriel Santana, que fez o Chiquititas, ele fez Pantanal também. É, e olha só a notícia Pantanal. Que acabou de sair, hein? É gravação, né? Acabou de sair a notícia aqui do Big Brother, olha só, acabou de sair. Larissa se descuida e mostra mais do que devia em banho com Bruna Grifal. Essa é a gostosa morena. Essa Larissa sai muito cedo. Essa Larissa sai muito cedo. Essa daí não vai ficar nada. É uma pessoa genérica ao máximo. Isso pode ter sido em favor dela. Ih, mano, parou de gravar aqui. Volta nos plaquês de 7 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet ou 1100. Kawasaki tem Bandit. RR tem também. Vamos além, vem neném. Vem que tem de 1100. Acho que é isso. Calma aí, a gente não decidiu quem que ia ser o campeão, decidimos? Quem cada um acha que vai ganhar? Palpite do campeão, vamos pra lá. Pra mim, quem vai ganhar vai ser a Tina, angolana. Eu... Acho que é um forte palpite. Eu vou no Gabriel Santana ou o cara de sapato. Eu vou no cara de sapato. Pra campeão? Pra campeão, não sei. Tô chutando também. É. Gabriel Santana? Pra mim, esses dois saem cedo, Gabriel Santana e Caio Sapato. Caralho. É difícil, né, falar agora. Se vocês falarem que o Fred é de boa, eu não conheço, eu não assisti nada, mas eu acho que pode chegar lá, cara. Se ele souber jogar direito, ele já tem um público. Eu acho que vou de Fred. Vamos ver, a primeira vez que algum famoso ganha. O Fred é um dos finalistas, com certeza. Ele é incancelável, cara. Ele tem o dom ali de conseguir... Carismático. É isso que o povo gosta, cara. É. Ele é carismático pra caramba. Carismático pra cacete. É. O carismático. O Yuri reclama muito disso. Faz a polêmicazinha, mas não se fode, tá ligado? Mas não se queima. O Yuri reclama muito disso, mano. De que o Brasil, o pessoal dá muito valor pra carisma. Não é só o Brasil, né, cara? Mas ó, quem reclama também, né? O Yuri, que é o pessoal menos carismático da base da Terra. O Yuri do Ben-Hur? É, do Ben-Hur. E ele é parceiro do. De um dos caras mais carismáticos. Do Bento. Do Bento, que é um dos caras mais carismáticos que tem. Sei lá, o Bento é carismático? Eu acho que o amigo deles é mais carismático. Sim, o Edson é muito carismático. Mas vamos parar por aqui, porque o Fábio tá boiando nessa conversa e não procede... Não procede a gente continuar. Cid Cidoso? O Cid seria bom, o Cid seria bom no Big Brother, o Cid, cara. Tá acompanhando o Big Brother com tudo, hein? Tudo que ele tá postando no Twitter é do Big Brother. Você lembra que ele falou que se ele fosse o Big Brother, ele ia fazer uma lista com as coisas que ele ia fazer? Tipo, dia tal, tal coisa. Ia deixar tudo pronto e divulgar antes. É verdade. E ele ia fazer essas coisas ao longo do programa. Isso ia ser muito sensacional. Verdade. Vou brigar com alguém. Exato. Não, tipo, dia 100. Eu vou cagar na mesa central, tá ligado? Da hora. Aí o pessoal ia deixar ele lá só pra ver ele indo à noite, cagando na mesa central. Depois e ele faria, tá ligado? Da hora que eu tenho certeza que ele faria. É. Ficou falando comigo, bosta, mas ele ia fazer a coisa. Vou trocar o pote de açúcar e sal, tá ligado? Vou fazer uns pranks. E se ele jogasse direito, cara, ele podia colocar os bagulho mais da hora no final, porque assim a galera ia deixando ele, tá ligado? Porque eu falo, mano, eu quero ver esse cara jogar o finalista na piscina sem motivo numa terça-feira às 8 da manhã. Por quê? Não, vamos esperar chegar nesse momento. Eu quero ver esse cara mijar no copo de bebida de algum dos participantes. Exato, tá ligado? Eu quero ver ele pôr o pinto no drink da menina. Não, acho que não ia escrever. Entendeu? Acho que não ia aí tão... é um pouco exagero, mas algum bagulho muito, tipo, ia aumentando o nível conforme o final. Ia dar muito certo. Eu não sei o que ninguém fez. Não, já fizeram, Nil. Não fizeram isso, a lista do que vou fazer em qual dia? Não, isso daí não, mas teve uma participante lá, que foi aquela que foi junto com o Prior lá, no paredão lá, Manu Gavassi. Ela fez um vídeo pra cada dia, assim, tá ligado? Deixou já pronto lá pra ir soltando enquanto ela estivesse no Big Brother. Ah, sim, mas falando o que ia acontecer, tipo, dando um preview, que aí que é da hora. Não, falando porra nenhuma. Eu acho que é uma ideia sensacional do Cid essa. Se algum dia, por algum motivo, participar de qualquer reality, eu acho que isso é o caminho pra ganhar, tá ligado? Deixa a galera esperando o que você vai fazer no dia seguinte. Tem mais alguma questão? Eu acho que não, eu acho que cobrimos todos os quesitos possíveis aqui do podcast, né? Todos os pormenores. Ah não, a gente já tinha que falar também quem que era o Big Brother perfeito, né? Mas é melhor gravar separado quando o André tiver, não é não? Pode ser. A gente mantém aí o Big Brother perfeito. O meu seria uma bosta, cara. O que a gente poderia falar é falar uma pessoa. Cada um falar uma pessoa que você acha que seria legal no Big Brother. Duas pessoas, pode ser? Duas pessoas, vai. É se você for participar, tipo, se você queria que quando você fosse participar que essas pessoas tivessem, ou você só a pessoa que você acha que ia ser da hora lá? Uma pessoa que você acha que ia ser maneiro. Pra mim tem que ser o Magalzão. Eu não sei por que me deu errado ele não ter ido. Ele é o cara que ia ser engraçado de assistir pra caralho. Boa, Magalzão. Tem que ser, mano. Tem mais um? Não, vamos falar um por vez depois da segunda rodada, né? Tá. Vai lá, Fábio. Quem que você acha que é um cara bom aí pra ir no Big Brother? E o Magalzão é um cara que realmente é possível, né? Possível, bem possível, bem possível. Sim. E ele é entretenimento puro, né? Se bem que ele é um chato do caralho, o que também é entretenimento. Sim, mano, sim. Esse cara ganhava. Ou pelo menos chegaria bem longe. Nossa, com certeza não ia ganhar. Com certeza ia sair canceladíssimo. Sai cancelado. Nossa, não tem a menor dúvida. Mas ele ia longe, porque a galera ia querer ver ele. Mas, mano, ele tem patrocínio da Nike e da Brahma. Ele não ia fazer tanta merda. Ele ia se ponderar um pouco. Cara, ele falou um monte de merda no Brochada Sinistra com patrocínio da Nike e da Brahma, que depois tem edição, né? Mas no ao vivo você vê. Exato. Ele falando um monte de merda. Mas aí ele edita e tá tudo certo. E ele tem problema com o alcoolismo, Diego. Então, também não é boa combinação, não, cara. Só vejo vantagem. De qualquer forma, seria um bom competidor. Quem mais você acha aí, Fábio? Fala um aí. Bom pra entrar. E esse cara também, eu acredito que se chamar ele vai, hein? O Huawei. O Huawei de Petrópolis. Da hora. Ia ser da hora mesmo. Não, ele é bom. Esse é bom, mas ele não fala, ele não sabe falar, você sabe, né? Ele não é um cara inteligente. Ele sabe gritar, né, com as pessoas. Ele ia errar. Depois de toda essa explicação, na primeira prova do líder lá de apertar o botão, quando aparecesse a imagem, ele ia errar. Mas aí ele apertava lá. Pá! Mas ele tem que ganhar o público, cara. Ele tem que ganhar o público. Não, não a prova. Ele é carismático, ele hoje não é carismático, ele só xinga. Bom, pra mim eu vou ficar com um homem aqui, hein, mano. Com um monarque. Monarcão aqui da massa. Ele ia ser bom. Nossa. Ele ia ser bom. Ele ia ser bom. Fala mais um aí, Diegão. Quem que você acha mais um aí pra participar? Ah, mano, vai ficar repetitivo, mas eu acho que o Cid, que eu tinha falado antes, porque eu acho que se ele fizesse o que ele falou que ia fazer, né? Ia ser muito da hora ver isso, tipo, o cara com a lista de coisas a fazer, mano. É, o Cid é bem legal. Ia ser muito foda. Ia ser, tipo, puro entretenimento, tá ligado? Porque ele é meio cara de pau, ele não tá nem aí, ele fala qualquer merda, e ele tendo a lista, ele ia fazer acontecer, cara. Certeza. Ia ser muito da hora. Puta, ele é bom, hein? E é possível também. Todos esses são possíveis, né, mano? Todos esses são. Até o Monark é possível. Eu acho que ele não iria. Eu acho que ele não iria. O Magal eu acho que iria. O Cid eu acho que não iria. Não. Eu acho que o Cid iria. Não, é possível. Ele não é impossível, né? E você, Fábio? Você tem alguém já no gatilho? É, uma pessoa que eu pensei agora aqui, com esses nomes aí, me veio uma pessoa que eu não sei se seria muito... Não ia agregar muito pro programa, mas é mais uma curiosidade minha. O Totoro. Nossa, velho, ia ser interessante. Mas eu acho que ele ia sair muito rápido. Eu acho que ele não consegue falar nem discordar de ninguém, né? Eu acho que ele. Ele é muito, muito de boa. É. Se bem que. Ele não fala bem. Tira a comida, ele é um comunicador. Ele é o pior comunicador, tem a profissão comunicador que existe, tá ligado? o Totoro ia bater punheta na sala, cara. Sem lembrar que tem câmera. Tá ligado? Aí seria bom, hein? Ele ia dar. Ele ia tomar banho, ele ia ter uma banho sem cueca, tá ligado? Sem sunga, ele ia tomar banho. Mas você tira comida de um gordo, velho, talvez ele vire outra pessoa, talvez seja até interessante assistir. É verdade, eu acho que isso. Ele ia ficar muito puto. Podia ser legal. Ele é gago? Ele não é gago, mano? Sempre quando tem um assunto minimamente controverso, ele começa a gaguejar, que não para. Puta, eu não acho que ele é gago, mas sei lá, cara. E ele fala meio diferente, né? Ele fala meio devagar. Totoro é bom. Pra mim, aqui, o outro participante aqui, ó, Bento Ribeiro. Aí, ó, mas é... Mas ele não quis, né? Não, ele não quis pra Fazenda. Vão dar com maconha pra ele? É, então... Ele não quis. O começo dele vai ser igual o começo do Fiuk, né? As primeiras semanas vão ser de desintoxicação. É, que nem o começo do Monark também, os dois que eu peguei aqui, fortes maconheiros. Sim, tem isso, tem é isso. Verdade, tem é isso. Verdade. É, mas assim, isso aí dá pra resolver, tá ligado? Esse cara consegue ficar sem. O Scooby não tava lá? Exatamente. Bom ponto aí do Diego. Tem um ponto aí. É, o cara consegue. Se o cara não for viciado mesmo, consegue. Qualquer coisa passar por uma desintoxicação, igual falaram que o Fiuk passou. O Fiuk nas primeiras semanas ele tava branco, assim, tipo, parecia que ele era um vampiro mesmo. Ele era o do cigarro, né? Que fala é, sim. E depois ele foi se soltando, assim. Ele mudou totalmente, tá ligado? Eu acho que esse cara passou por algum tipo de desintoxicação. Mas ele era chatão, né, mano? Não era ele que ficava nesse negócio, tipo ativista também, de gênero, de não sei o que lá. Eu não assisti, mas eu... Um pouco, sim. Ele é o cara que chorou. É o que pegou a mina e chorou. Puta, lá. Então, esses caras tudo pra mim... Começou a chorar lá. Bando de pau no cu, cara. Aí pediu desculpa porque ele era um homem e tal. Com essas palavras mesmo. Ah, mano. Esse era o filme. Pariu, velho. E saiu bem, hein? Que vergonha, tá ligado? Ele saiu bem também. Saiu bem? Saiu bem. Ele foi finalista, Diego. Triste, um cara desse ser finalista, né? Tudo bem. Foi meio cagadíssimo ele ser finalista, né? Era pra ele ter saído na hora que o Gil do Vigor saiu, mas... Ah, o Gil do Vigor tava meio apaixonado por ele. Mas, tipo, eu acho meio foda, tipo, esses caras que saem pedindo desculpa por tudo, ah, vai tomar no cu. Tá ligado? Eu não tô falando que não tá errado, mas pelo amor de Deus. Ele pediu no comecinho, vida, né? No comecinho ele começou a chorar lá e pedir desculpa por ser homem. Aí até que o Gil Lopes falou que se ele tivesse na casa, ele ia pegar a cadeira, ia quebrar a cadeira nas costas do Fiuk e falar: respeito o Fábio Júnior. Tá ligado? Exatamente. Quem falou isso? É justo. O Gil Lopes. Tá certo. Que era uma boa entrar também, o Dilopes era uma boa entrar também. Mas ó, ficou aqui então Magalzão, Cid, Away de Petrópolis, Totoro, Monark e Bento Ribeiro. Nenhuma mulher, hein? É verdade. É bom, hein? Não precisamos ter mulher, não. Deixa sem mulher, deixa sem mina. Deixa só esses caras aqui. Esses caras aqui é bom. Põe os seis na mesma edição, tá ligado? E deixa só eles, não precisa ter mais, não. Tá bom. Tá bom. Esse seis aqui é forte. Não, tem que ter mulher, porque o Magalzão ia dar em cima das minas de maneira muito errada. Ia ser muito interessante assistir isso também. Vai ter também, né? Mas ia ser muito interessante. Esses caras não vão ser só eles os participantes, né? Vai ter todos os participantes, mas eles estariam ali inclusos. Uh-huh. Sim, sim, sim. Sim. Cada um fala uma mulher aí, vai, pra fechar aqui, então. Se bem que vai estragar, a lista tá tão boa, mano. Eu não queria... Não, cara... Não apressa a arte, não, cara. Tata Werneck. Aí o Fábio já estragou tudo, cara. Porra. Tata Werneck. Agora tem que falar, Diego. Deixa eu pensar aqui, cara. A mina que ia ser da hora de assistir. A Xuxa, né? Não, nossa. A Xuxa jamais iria. É uma merda. E ela tá velha pra essas coisas. É chata. Chata, cara. E é velha. Mulher velha não dá, não. Cara. Só pro Diego mesmo. Oh, vamos guardar as histórias aí pra outra hora? Sim, tudo bem. Foi a maior distância da minha vida, 13 anos. Mas tá, enfim, calma aí, deixa eu pensar. Uma mulher, uma brasileira. Eu pensei que você ia falar que era mais quilômetros, né? Porque foi uma viagem, mas tudo bem. Continua aí, uma mulher aí. caralho. Puta, que eu não conheço ninguém das pessoas que estão fazendo sucesso, tipo, agora. Eu ia falar alguém mais antigo, que talvez nem faça sucesso mais, tipo, fazendo triste, tipo, umas Camila Pitanga da vida. Aline Moraes. Ó, eu vou falar uma aqui, uma boa aqui, hein. Aquela que foi assediada lá, qual que é o nome dela? Que foi assediada lá na Globo? Dani Calabresa. Ah, Calabresa ia ser da hora. Calabresa. A Dani Calabresa era bom. É, ela é legal. A Calabresa ia ser bom mesmo, realmente. Pra fazer o furo aqui com o Bento Ribeiro. Dani Calabresa. Mas ela não tá participando do Big Brother? Tipo, não como participante, mas como funcionária? Ela participa como fazendo piada, né? Sim. Então ela não ia entrar. Ela faz um quadro. Participaria sim, se chamassem. Mas ela é muito boa. E ela é apagadíssima nesses programas, tá ligado? Ela é um desperdício. A Dani Calabresa é um desperdício estar na Globo. Ela devia estar em qualquer outro lugar. Ela ficou fazendo aqueles Zorras Totais lá, que ela sempre faz uns personagens horrorosos, assim, e ela é muito engraçada. Realmente é bem triste. É que ela deve ganhar muito dinheiro pra fazer isso, né? É. Mas esse que é o problema. Então, tá, pra ela, vale a pena, ela deixa. O Adnet menos, porque o Adnet vai bem na Globo. Agora ela, puta, velho. Que pena. Sei lá, bota alguém aleatório, então. Eu vou colocar, tipo, a Peach. Ela ainda canta? Peach pode ser interessante, tá. Só pra gente antiga, velho. Eu acho que ela talvez seria uma pessoa interessante pra ir. Peach aí, ó. Peach é uma boa. Mas, ó, eu gostei mais dos meus, hein, ó. Bom, você ficou com Magalzão. Ó, vamos lá. A série aqui, então. Magalzão, Away, Monark, Cid, Totoro, Bento Ribeiro, Peach, Tata Werneck e Dani Calabresa. Acho que fecha. Acho que tá bom. Tá bom, hein. Tá bom. É, ficou bom. Se fosse o André aqui, ele ia falar um monte de político. Eu não conheço nenhum. Exato. Então eu ia ficar meio que sem saber. Ele ia falar Marina Silva e o Suplicy. Tem uma política que ele já falou em uns dois podcasts. Eu não faço ideia. Nunca... É, sei que lá, Zambanelli, alguma coisa assim. Tá ligado? Zambelli. E sempre quando ele fala, ninguém se pronuncia, porque ninguém faz a menor ideia quem seria essa mina, tá ligado? É. Tipo, é sempre... O André fala, rola um silêncio e troca de toque. Exatamente. É, mas é porque quem que acompanha política de sério, assim? Poucas pessoas acompanham a sério no Brasil. Eu não acompanho, porra nenhuma. Não acompanho nem daqui, onde eu moro. Eu acho que no Brasil tem uma parcela de pessoas que acompanham, vai. Mas o Lucas Inutilismo ia ser bom também, viu? Se ele entrasse. Eu acho que até o Diogo Defante seria interessante também. Supla. Supla é bom. Porque ele Supla é meio é retardado, Supla assim. O Supla é bom, mas ele já fez a Casa dos Artistas, né, cara? Não, ele entra com o camarote, não tem problema. O Frota, que fez a Casa dos Artistas e pulou o muro, não foi ele que pulou o muro? Não lembro, mas eu sei que ele fez junto com o Supla. Eu não lembro se ele pulou o muro. Se não me engano, ele pulou o muro e o Silvio Santos deixou ele voltar pra Casa dos Artistas depois. Pediram pra ele voltar porque ele tava dando audiência pra caralho. Voltou na edição. Ele tinha saído e aí, mano. E nem era programado, não, né? Tipo, ele pulou o muro, aí foi um cinegrafista atrás dele correndo, fugindo da casa. Porra, não foi assim. Eu não sei se ele pulou o muro. Eu sei que ele saiu, ou pediu pra sair, saiu. Mas aí eles pediram pra ele voltar, tá ligado? E ainda ganhou mais uma grana. Ele pulou o muro, Diego. Foi pulando o muro? Foi. Vocês têm certeza, cara? Que muro baixo é esse nessa casa dos artistas? É engraçado que antigamente não era pedir pra sair. Pra você sair, você tem que fugir mesmo da casa, tá ligado? É tipo uma prisão, literalmente é uma prisão. Bagulho. Não existia eu pedir pra sair. Da hora. Entendi, não, então tá, né? Fazer o quê? Não sabia dessa parte, não. Mas beleza, fechamos então aqui o nosso podcast especial de Big Brother, olha só. Eu ainda tô forte aqui nessa Tina como campeã. O Fábio ficou forte aí no Gabriel Santana. Ou no cara de sapato, né? O Diego achou que é o Fred? Acho que é o Fred. O Fred também é forte. A Kay Alves foi a favorita aqui do André. E pra sair aqui o... É engraçado, Fábio, que o André falou aqui, eu não sei se tava gravando, Diego, quando ele falou que ele não conhecia a jogadora, mas ele conheceu o OnlyFans da Kay Alves. Eu acho que tava só no Craig. Aí, ó. É, mas ele falou isso mesmo. Falou isso mesmo, tô de prova. Ele não sabia que ela jogava vôlei, ela só sabia que ela tinha OnlyFans. Exatamente. Eu ainda mandei um abraço pra Pamela nesse mesmo momento aí da gravação. E todo mundo aqui votou que o Christian vai ser o primeiro a sair, né? O André falou que não, o André falou que o... Esse Gabriel aqui da Casa de Vidro tem chance de ser... O Gabriel que pegou a Anitta tem chance de ser o primeiro a sair. Mas eu acho que não. Acho que o Christian tem boas chances de ser o primeiro a ser eliminado. Possivelmente. Ele ou uma das gostosas genéricas. Fechou. Fechou, mano. Pra mim, fechou. Fechou? Então, valeu, Diego. Valeu, galera. Sempre uma satisfação participar aí com todo esse meu conhecimento a respeito do mundo dos reality shows. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida de BBB aí, pode mandar... A dúvida no Instagram, @FábioInstagram. Tô respondendo todo mundo. Da hora. E o Fábio sabe realmente o que tá falando, né? Só pra deixar claro, a gente não. Mas o Fábio sabia até que eles estavam amarrados um no outro. Exatamente. Que ia dois sabia paredão. O que passou no primeiro episódio que a gente ia gravar o podcast, nem fez questão de assistir. E combinaram assistir, só que não assistiram. É porque eu tava dormindo, cara. Sou um rapaz trabalhador. É, mas eu não assisti o Big Brother, mas eu assisti ontem. Show de Truman. Caralho, muito antigo esse filme. Só aleatoriamente você decidiu pra assistir isso não aí. Não foi bem aleatório, né, Diego? Ah, foi tudo calculado. Olha eu aqui. Por isso que eu não ganho nada, né? Tem que planejar melhor. Sim. E o Diego aí achando que esse Bruno aqui é o primeiro a sair, hein? Falou, tá falado e não volta atrás. Não. Eu segui vocês. Eu falei que ele não merece ganhar nada na vida. Não, peraí. Então não só seguiu. Isso. Eu não falei isso em nenhum momento. Mas beleza, tudo bem. Não. Já entendemos. Não. Mas eu segui vocês em quem vai sair. Eu achei que quem ia sair é o mesmo que vocês aí. O cara, o empresário sem graça lá, que otário. Boa. Valeu então, pessoal. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Tchau.